like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. W.com, a referência para o mundo. Target Radios, simplesmente a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. The biggest, best and most listened network. Tudo bemzinho por aí, baby, na paz de Deus. Excelente quinta, hoje 25 de outubro. Como sempre, dia que será perfeito pra você aqui na Target International. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the best stations. Esta foi mais uma edição do Pop Hits. Apresentamos os 5 sons mais votados na manhã no portal da Target. E no primeiro lugar, Rihanna e o som Diamond. Número 2, Chris Brown, Don't Wake Me Up. O posto de número 3 pertence a Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Na quarta colocação, Kesha com Tae Young. E o quinto som mais votado na manhã foi Hum, com Philip Phillips. Acesse targetw.com, vote no seu som preferido e à tarde tudo pode estar diferente, baby. Aproveite para participar do Pop Hit do Ouvinte. É o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã de quinta, recebe um grande beijo a Antônia Cristina Vieira do Nascimento. Ela que é de Ipueiras, no Ceará. E tá a fim de curtir o som de Bruno Mars, Locked Out of Heaven, que rola agora por aqui. Fiquem todos com Deus. A Tarde Pop Hits de volta. Continue aqui nas melhores rádios que são Target, pros melhores ouvintes. Bye, bye, baby. Swimming in your water, something spiritual. rede internacional Target Radios. Referência para o mundo.